0909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41-8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, muita gente tem me perguntado por que o senhor gravou essa música, padre. A gente não entende. Não precisa. Basta escutar. Você pode não entender, mas você sabe o que é. Você reza, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eu fiz questão de gravar no CD Sinais do Sagrado, porque também essa música nos remete a uma memória afetiva de um passado não tão passado das missas em latim. Muitos dos que estão me acompanhando, estão me ouvindo agora, viveram e viram as missas com o padre de Costa. É um sinal do sagrado. Por isso, deixa Deus revelar os sinais na sua vida. Escute o que foi deixado na plataforma nesta quarta-feira, quando sempre lembramos Nossa Senhora. Tereza Lúcia, moro em Alta Floresta. Olha, ouvia pela internet, depois pela rádio de Rolinho, agora por a nossa rádio. Terminei de fazer a novena pela situação financeira. Meu marido tinha ele mexe com reciclagem, tinha uma conta para receber, difícil. Meu filho foi cobrar e falou, pai, foi um milagre, pagou só nós, não pagou ninguém mais. E também a gente tinha uma mercadoria empatada aqui, que não vendia há mais de ano. E nós moramos aqui em Rondônia. Um cara do Paraná ligou para ele e veio e comprou a mercadoria dele, que a gente não tinha mais nem esperança de vender. Todos os dias eu falava para ele, ponha fogo nisso. Então eu me apeguei com essa graça e agora estou fazendo a novena de São José. Em agradecimento a Jesus pelo meu casamento, porque meu casamento é uma bênção de Deus. Tenho fé em Jesus, que Ele é o maior. Amém! Que coisa mais linda, gente. Louvado seja Deus. Você vê, ela falava, bota fogo, mas era fogo do Espírito para vender. esse material que não saía estava encalhado ali. Vamos lá, povo de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a voz, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória. Mateus 1, 16, 18, 21, 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela engravidou-se pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho o anjo do Senhor e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, eu vou retomar aqui algumas frases. As conclusões você vai tirando, combinado? Eu vou falar pouco. Eu vou retomar o texto. Texto da Bíblia. Eu disse, Mateus 1, 16 seguintes. A origem de Jesus Cristo foi assim. Dois pontos. Maria estava, a mãe de Jesus, prometida em casamento a José. Atenção. Antes de passarem a conviver. O que quer dizer o texto? Antes de passar a ter uma vida sexual, antes de terem coabitado sexualmente, Maria ficou grávida. E naquele contexto, José, a quem Maria estava prometido, diz o texto, era um homem justo, mas passou pela cabeça dele de quem era aquele filho. Não queria dizer publicamente, porque sabia que Maria seria apedrejada. Então, para causar-lhe menos mal, ia despedi-la secretamente. Você consegue entender? Se o evangelista escreve isso, é porque na vida de José foi um tumulto. Não queria denunciá-la, mas queria dispensá-la secretamente. José teve um sonho. E no sonho, Deus se manifestou. Disse a ele: não tenhas medo, aceite-a. Quando acordou, diz o texto, José fez conforme o anjo tinha lhe falado. Homem de fé, homem justo, homem temente a Deus. São José, que todos os casais têm o mesmo discernimento nas crises, nas dificuldades, nas incertezas, nas inseguranças, que tenham o mesmo discernimento em Deus. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, o meu lar. Que os anjos de Deus acampem ao redor da minha casa, do meu lar. Abençoa, abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa, Senhor, o meu lar. Peça, São José, rogai por nós. Deus Bonito, não é? Presente em minha vida, vem o Senhor reinando em minha casa. Ele é o rei e soberano. Então vamos pedir a Deus, por intercessão de São José, cuja festa celebramos hoje, abençoai a água, a roupa dos enfermos e principalmente hoje, Senhor, os casais. Abençoai as fotos de família e que o pacto nupcial seja refeito. Abençoai, Senhor, que a Sagrada Família de Nazaré seja um espelho para as famílias aqui na terra. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, sabendo que família que reza unida, unida sempre estará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.